Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É uma linda manhã, de fato, embora possa o céu estar nublado, o sol ainda está cumprindo a sua função de enviar energia à terra, de alimentar a vida, de sustentar a nossa evolução biológica no planeta. Esses fenômenos, muitas vezes, para algumas pessoas, parecem que são tristes um dia chuvoso, mas eles fazem parte da natureza, uma obra maravilhosa, uma obra incrível, que permite a evolução de tantos seres, para que um dia eles possam estar em ligação plena com o seu Criador. E nesta manhã, falamos do tema A Fé que Transporta Montanha, justamente buscando entender que esse sentimento é o que nos liga aquilo que há de mais importante na nossa existência, que é a fé que vai nos direcionar, que vai nos impulsionar para esse encontro, para essa ligação, para estabelecer essa força entre nós e aquilo que há de superior, aquilo que há de maior. Se não temos fé, acabamos vivendo no mundo como os outros seres vivem aqui, sem muita consciência, sem muita percepção da sua própria natureza, da sua própria existência. Por isso que o tema, ele é relevante e ele é muito inspirador, e ele nos ajuda a entender até como superarmos as barreiras, as dificuldades, os impedimentos que nós vamos encontrando na vida. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, as explicações que Kardec deu ao tema fé, baseando-se nas comunicações que ele obteve dos espíritos superiores. Porque a fé, muitas vezes, ela é entendida como uma fuga do ser humano. Muitas pessoas acham que aquele que tem fé, por não ter outra força, por não ter outras possibilidades, ele acaba se apegando a crenças, acaba se apegando a algo que não tem muita certeza, como se fosse o último recurso. Quando, na realidade, a fé não deve ser encarada assim por nós que já conhecemos a vida espiritual. Ela deve ser encarada como algo muito sério, muito significativo, como uma força muito poderosa, capaz de nos impulsionar, nos conduzir à vida. Capaz de nos dar aquela condição de encontrarmos a tão sonhada felicidade. Só que não é a fé de acreditar simplesmente. Não é a fé de simplesmente depositar a confiança em ideias, em histórias, mas é a fé em fatos. É a fé que nasce daquela certeza de que as coisas acontecem. É a fé que nasce daquela certeza de que existe aquele objeto da nossa fé. E essa nós podemos ter com os ensinamentos dos Espíritos. Essa fé que nos move, que nos dá toda essa força, nós podemos tê-la à medida que aprendemos, à medida que nos instruímos e à medida que vamos conhecendo mais e mais da nossa realidade espiritual. E isso, o Espiritismo tem material de sobra para nos oferecer, para alicerçar essa fé. E temos do Evangelho de Mateus a história que os discípulos vivenciaram com Jesus, em que Jesus os advertiu sobre o problema de não se ter fé, de não se ter confiança. Na verdade, inúmeras passagens do Evangelho nos servem para reforçar a ideia de que a fé é uma força poderosa que o homem detém. É o episódio em que um pai sofrido, angustiado, traz o seu filho obsediado para que os discípulos de Jesus os curassem. Na época, e até hoje é assim, muitas pessoas acreditam que pessoas que estão num estado muito profundo de perturbação são, na realidade, presas de seres demoníacos que estão ali atrapalhando a vida delas, pura e simplesmente. Com o conhecimento espiritual superior que recebemos, nós sabemos que, na realidade, não são seres demoníacos, e sim espíritos vingativos que conviveram com essas pessoas e que se voltam hoje, na condição de desencarnados, contra elas, com o objetivo de acertar as suas contas, com o objetivo de vingar daquelas situações difíceis que foram vividas no passado. Os obsediados, então, na época em que essa história se passou, eram também conhecidos como lunáticos, porque as pessoas acreditavam também que a lua tinha algum tipo de influência no comportamento humano. E esse jovem, ele tinha um quadro de obsessão muito severo, muito grave, porque os espíritos já estavam se instalando ali um processo de subjugação, um processo no qual os espíritos conseguem comandar as ações da pessoa. Não são só mais ideias, como é no caso da obsessão simples. São ações que eles determinam e a pessoa faz, muitas vezes tendo consciência que está fazendo errado, mas ainda assim a pessoa sente uma força tão profunda dentro dela e ela é levada a fazer aquilo que ela não quer. Nós podemos às vezes ficar assustados com essa ideia de que nós podemos ser comandados, teleguiados contra a nossa vontade. Mas isso não se instala assim imediatamente na vida de ninguém. Ninguém fique preocupado achando que vai fazer algo instantaneamente porque um espírito determinou. Esse é um processo que vai ocorrendo de sintonia, de ligação, aonde vai gradativamente o espírito ganhando a vontade daquele que ele está subjugando. Então, primeiro inicia-se um quadro em que as ideias são sugeridas. E a pessoa, de tanto atender essas ideias e de tanto entrar em sintonia com esses seres, com esses espíritos, com esses seres humanos desencarnados, ela acaba cedendo no futuro a todas as determinações que partem das suas mentes. Por isso que também nós não vamos nunca usar o argumento para justificar os nossos erros, dizendo: ah, fiz isso porque foi um espírito perturbador que me levou a fazer isso. Na realidade, até chegarmos a um estado em que a nossa vontade está completamente subjugada, completamente sob o domínio deles, leva-se um longo tempo para isso. Então, nós nunca vamos poder nos isentar da responsabilidade dos nossos atos, dizendo que fazemos, que magoamos, que ferimos, que prejudicamos os outros, porque fomos teleguiados por uma outra inteligência. Nunca vamos usar esse argumento, porque sempre nós vamos ter ali uma condição de julgar antes os nossos atos e de estabelecer um recontrole da nossa própria existência, da nossa própria vontade. Mas então esse jovem da passagem do Evangelho, ele já estava nesse quadro muito avançado da obsessão e ele se atirava ao fogo, se atirava às águas e era já com o objetivo de levá-lo à desencarnação. E o pai, muito angustiado, leva o jovem para que os discípulos de Jesus pudessem curá-lo. E eles não conseguem. Eles que já tinham uma experiência, já tinham um aprendizado, não conseguem o cuidado, o tratamento daquele jovem. Ele continua profundamente perturbado. Então, trazendo o filho a Jesus, o pai fala isso: os seus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus faz uma reclamação, vamos dizer assim, ele faz uma consideração sobre aquele contexto, sobre a dificuldade que os discípulos estavam tendo em realizar aquela tarefa para a qual eles já estavam preparados, porque já tinham vivenciado experiências com Jesus, já tinham observado como se fazer essas curas, como tratar as pessoas que buscavam eles. E Jesus então fala: ó raça incrédula, por quanto tempo eu ainda estarei com vocês? Parece que é um lamento por estar com aqueles que ainda não aprenderam. Mas, na verdade, é um lamento pelo tempo que se esgotava para os discípulos, porque Jesus sabia que, num determinado momento, a sua experiência terrena teria que ser encerrada. Ele não poderia ficar permanentemente aqui. Ele, então, o que lamenta nesse momento é que o tempo de aprendizado deles está acabando e eles ainda não assimilaram uma lição importantíssima para o desempenho dessa tarefa tão importante que eles tinham a realizar, de levar a mensagem de Jesus, levar a Boa Nova e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas sofredoras. Jesus, então, manda trazer o filho do homem ali, manda trazer o rapaz, e Jesus repreende aqueles espíritos. É dessa forma que o Evangelho deixou registrado. O repreender de Jesus é o quê? É a recomendação, é dizer que aqueles seres não podiam ter mais domínio sobre aquele jovem. E Jesus, com o seu grande poder mental, sobretudo com a sua grande capacidade de amar, envolve tão profundamente também esses seres que eles se afastam do rapaz e ele recobra a normalidade. E ali se estabelece então a cura. Jesus deve ter dito para o rapaz, como ele disse para muitas pessoas que ele curou, ele deve ter dito: vá e não erres mais. O Evangelho, como nós temos registrado hoje, ele não registra essa passagem, mas era muito comum Jesus dar essa advertência. Ou ele dizia para a pessoa: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, ou ele dizia: vá e não peques mais, vá e não erres mais. Porque Jesus sabia que muitos dos desequilíbrios que se instalam na vida humana, eles são decorrentes daquelas ações que as pessoas praticam. E na maioria das vezes, são decorrentes das ações que nós praticamos nesta mesma existência. Então, por isso que ele fazia essa advertência para as pessoas que ele curava. E nessa situação, os discípulos vão perguntar para ele: por que nós não podemos, mestre, fazer o que o senhor fez dessa forma? E Jesus disse então que o que tinha faltado para eles era uma condição fundamental para alguém que deseja realizar qualquer tarefa no mundo. Eles precisavam ter fé, eles precisavam ter confiança de que aquilo que eles estavam se propondo a fazer poderia ser realizado por eles. É quando ele diz então que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas na época, se eles tivessem fé como essa pequenina semente, eles teriam um poder incalculável, eles teriam uma grande força. E é por isso que ele disse: se tivesses fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer para estes montes: movam-se daí, e esses montes se moveriam. Só que, obviamente, essa fala de Jesus, ela está no sentido moral, no chamado sentido figurado. Jesus não estava dizendo que existiria uma fé possível no homem, capaz de mover as montanhas físicas do planeta, de mover rochas, de mover terra, apenas desejando. Mas nós percebemos que o homem, até para mudar a paisagem, até para desbravá-la, transformá-la, ele também precisa ter fé. Ele também precisa querer e acreditar que é possível. Então, a lição da manhã nos faz refletir sobre essa grande potência da alma. Nos dizeres de Leon Denis, no livro O Mistério do Ser, do Destino e da Dor, em que ele nos diz, esse grande autor espírita, ele nos diz isso, de que a fé é uma potência da alma, é uma das grandes forças capazes de nos impulsionar e de nos fazer realizar coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias, não fenômenos que são inexplicáveis, mas realizar coisas que muitas vezes nós acreditamos que não são possíveis, mas elas são alcançáveis. E quando vamos estudar o tema fé, nós vamos descobrir que muito do que nós sentimos, muito daquilo que nós dizemos que temos fé, na realidade não é fé ainda. É algo muito incipiente, muito ainda pequeno, muito embrionário. Então nós temos que aprender muito ainda para dizer que temos uma fé sólida, uma fé inabalável. Temos que buscar muita reflexão sobre o tema para que a gente possa ter a fé robusta. A fé que Jesus se referiu, a fé que ele disse para os discípulos, que se eles tivessem, eles alcançariam as realizações que eles precisavam alcançar. Porque essa fé robusta, ela nos dá uma persistência, ela nos dá uma força, ela nos dá uma condição de realização que a gente até se surpreende. Talvez a gente já tenha experimentado isso na vida. Perceber que nós realizamos coisas que antes pareciam impossíveis. Perceber que nós já conquistamos coisas que para muitos não seria possível. Há pessoas que têm histórias admiráveis de sucesso, de superação, e nem sabem, e não percebem. Há pessoas que muitas vezes vieram de meios tão limitados, tão sofridos, tão dolorosos, e elas conseguiram se estabelecer, conseguiram estar ali fortes, mas se elas não tivessem tido em algum momento a certeza de que perseverando elas alcançariam essa situação melhor, elas não teriam realizado isso. Então há pessoas que às vezes nem percebem, nem sabem que já tem essa qualidade conquistada nesta existência ou em outras vidas mesmo. Essa força de saber que nós podemos superar os obstáculos, podemos superar as nossas dificuldades. Porque quando nós acreditamos realmente que podemos alcançar uma realização, nós criamos uma força, uma energia que nos move, que nos estimula, que nos incentiva. É algo que nos impulsiona, que nos faz trabalhar, nos faz estudar, nos faz buscar, nos faz se movimentar até chegar àquele nosso objetivo. Então a fé robusta, ela dá essa condição e ela vai abrindo a nossa mente para a inspiração superior. Quando nós acreditamos que algo é possível, o acesso do mundo espiritual à nossa mente é muito fácil, é muito direto. Eles conseguem nos intuir aonde nós temos que ir, que realizações temos que tomar, que atitudes temos que ter para alcançar o nosso objetivo, desde que ele seja um objetivo digno, desde que ele seja um objetivo válido para a nossa experiência, desde que seja algo que seja realmente importante para a nossa vida. Porque isso parte de uma colocação de Jesus em que ele diz que buscássemos o reino dos céus, buscássemos o bem, buscássemos a compreensão das leis divinas e tudo acaba nos sendo acrescentado. Tudo aquilo que é necessário para nós nos é dado no momento oportuno, desde que a gente confie e desde que a gente trabalhe com essa confiança no sentido de alcançar essa realização. Então essa fé que nós vamos aprender, essa fé que nós vamos desenvolver ao longo da vida, ela nos dá uma força que nos faz superar os obstáculos, que nos faz transpor as barreiras dos maiores impedimentos da vida. Por outro lado, quando nós dizemos que acreditamos em algo, dizemos que confiamos em Deus, mas as nossas atitudes revelam muitas vezes uma incerteza, uma insegurança que se traduzem nas nossas palavras, na nossa expressão de que as coisas não estão boas, de que a vida ela é ingrata para nós, de que a vida nos maltrata, de que não recebemos aquilo que merecemos. Quando nós permitimos que esses sentimentos estejam presentes no nosso pensamento, estejam presentes na nossa forma de ver a vida, nós estamos na condição daquele que tem a fé vacilante, na fé que gera a incerteza, a hesitação. E nós acabamos nos enfraquecendo. Nós tiramos um potencial de ação muito grande. Quando eu duvido das minhas forças, quando eu não acredito que eu posso fazer algo, eu já não tenho mais essa força. Eu já não tenho mais condições de realização. Eu acabo tirando de mim um potencial que estava lá presente, mas que por não acreditar nele, ele adormece e enfraquece. Observe uma criança quando ela está aprendendo algo, quando ela está descobrindo alguma coisa do mundo, quando ela está vivenciando as suas primeiras experiências. Coisas simples, como aprender a andar de bicicleta. Se ela não acreditar que para ela é possível realizar aquilo, qual que é a atitude dela? Ela nem vai subir na bicicleta. Ela nem vai tentar pedalar. Após o primeiro tombo, se ela afirmar, eu não posso, isso não é para mim, ela não realiza. Muitas vezes ela precisa do incentivo dos pais, dizendo, não, você consegue. Todos conseguem, por que você não conseguiria? Muitas vezes essas certezas que a gente precisa ter, a gente ouve dos outros. Durante algum tempo da vida, é necessário isso até, para que a gente possa ir descobrindo que nós mesmos podemos ter essa certeza. Porque a própria experiência da vida vai nos dando essa ideia de que quando eu acredito, quando eu confio, quando eu sei porque as coisas devem ser e como acontecem e que aquilo está dentro do que é razoável e possível para mim, aí eu mesmo passo a alimentar essa força poderosa e ela vai me impulsionar, ela vai me ajudar e eu vou alcançar aquilo. Então a criança, durante muito tempo, ela precisa desse incentivo, ela precisa dessa referência que vem dos outros, dizendo para ela, não, insista, você vai conseguir. Você pode, todos podem, você também. E ela, à medida que vai vivenciando a experiência, vai descobrindo que ela também pode andar de bicicleta, andar de patins, fazendo uma série de tarefas, ela vai ganhando essa força, ela vai ganhando essa resistência de saber que, dentro de um quadro geral, ela pode muitas coisas. E é isso que nós devemos buscar da nossa experiência. Observar quantas realizações nós já podemos até o presente, quantas coisas nós já conseguimos, e isso é uma força também que alimenta a nossa certeza, que nos dá essa confiança também. Quando Jesus usou a expressão de que fé como um grão de mostarda, não era apenas pelo tamanho da semente, que mesmo que tivéssemos uma pequena confiança, conseguiríamos muitas coisas. Ele queria se referir também que, assim como uma semente, quando plantada corretamente, ela germina, cresce e vira uma planta adulta, capaz de produzir, a nossa fé também passa por essas etapas. Ela precisa ser plantada. A plantada é o primeiro ato que nós temos de confiar, de acreditar. E ela precisa ser cultivada, ela precisa receber as coisas necessárias para ela se fortalecer. A nossa fé também precisa, assim como a semente precisa do solo, precisa da água, precisa do calor ambiente, precisa ser preservada das pragas, a nossa fé também precisa ser cultivada, porque fé, ela é algo que ela se desenvolve à medida que vamos vivendo experiências, mas a responsabilidade por fazê-la crescer é nossa. A responsabilidade por fazer a fé aumentar e nos dar toda essa força, toda essa garra de viver, toda essa disposição de realizar o melhor em nossas vidas, é algo que tem que ser cultivado por nós. Porque o solo onde ela está plantada é a nossa mente. E ela deve frutificar, ela deve crescer e frutificar em nós. Então somos nós que temos que cultivá-las. A fé não será algo que virá do mundo espiritual pronto para nós. Nós não vamos receber nenhuma indicação extraordinária do mundo espiritual que vai nos dar uma fé poderosa e a partir dali nunca mais temeremos nada, a partir dali seremos pessoas bem-sucedidas, realizadas, felizes. A espiritualidade não vai fazer isso pela gente. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar o regador na nossa mão, ela vai dar a terra na outra, ela vai dar a semente, que são esses ensinamentos. Só que pegar essa semente, pôr na terra, regar e cuidar todo dia, é tarefa nossa. É obrigação da nossa mente desenvolver-se. Então, se nós quisermos ter toda essa força, nós temos que aplicar tudo isso que nos é dado, o conhecimento, as oportunidades de vivenciar esse conhecimento. Daí a importância de a gente não ficar só sabendo, conhecendo sobre vida espiritual, sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre uma série de coisas que nos revelam os espíritos superiores. Nós temos que buscar, cultivar e trabalhar tudo isso. Por isso que nós temos que nos engajar em tarefas que mobilizem todo esse conhecimento. Nós temos que aplicar esse conhecimento na nossa vida diária, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Por isso que a gente não pode ficar restrito apenas a buscar continuamente tratamento, assistência espiritual, cura, e nunca fazermos nada além de atender apenas essas nossas obrigações corriqueiras diárias. É quando a gente começa a se movimentar e buscar mais da vida. É quando a gente começa a aplicar mais o nosso empenho, mais a nossa dedicação em transcender a rotina, sair apenas dessa condição que a gente vive e fazer mais, é que nós conseguimos então aplicar tudo isso e fazer essa semente crescer e germinar. Por isso que as pessoas que vivenciam trabalhos assistenciais, trabalhos doutrinários, pessoas que se integram a uma casa espírita, vão com o tempo sentindo também o fortalecimento dessa fé, porque estão aplicando, estão cultivando essa fé, estão fazendo essa semente se desenvolver, estão cuidando da sua fé. Por isso que quem quiser ter uma fé sólida, quem quiser ter uma fé inabalável, deve buscar o conhecimento espiritual e deve buscar aplicar esse conhecimento espiritual na sua vida. não ficar apenas sendo informado a respeito dele. Porque à medida que a gente vai mobilizando esse conhecimento e ele vai orientando os nossos passos, à medida que a gente vai refletindo sobre esse conhecimento e ele vai ali nos ajudando a vencer os obstáculos, nós vamos sentindo que confiar é algo válido, é algo certo, que confiar é algo que vale a pena a gente experimentar. E aí a gente sente a fé crescer, a fé desenvolver, aí a gente sente toda essa força. Por isso que devemos então sempre buscar sair apenas desse quadro inicial, de conhecer, se informar, mas trabalhar com essa fé, trabalhar com esse conhecimento que vai nos dando essa força. Porque senão nós vamos estar no quadro daqueles que têm apenas vagas ideias, têm apenas algumas poucas experiências, e nunca vamos ter muitos elementos que nos dão força, nunca vamos ter muitos elementos que reforçam em nós a ideia de que aquilo que acreditamos é sim verdadeiro, aquilo que acreditamos é sim plenamente confiável. Aí nós passamos a viver a fé vacilante, que é essa alternância entre crer ou não, é essa alternância em que, num momento, sentimos que tudo é a favor da gente, no outro não. Essa fé vacilante, ela não é muito suficiente, ela não nos ajuda muito nas nossas lutas, ela não nos fortalece muito. Ela acaba, muitas vezes, nos tirando a própria força, porque uma hora eu creio, outra hora não. Uma hora eu sei porque as coisas acontecem, outra hora não. E isso vai nos minando a força. E por isso que muitas pessoas, elas acabam perdendo, muitas vezes, grandes possibilidades na vida, porque elas não persistem, elas não insistem nas suas realizações espirituais. Então a fé, ela é capaz de nos dar uma certeza nas nossas realizações, ela é capaz de fazer-nos ver como se fosse já o futuro. E de certa forma isso nos ajuda, do ponto de vista prático, como a gente poder aplicar a fé como uma forma de autorrealização. Nós temos que acreditar e nos ver no futuro realizando aquilo que nós queremos. Nós temos que desejar e já acreditar que aquilo realmente vai acontecer. E aí alguém já fica pensando assim, talvez, né? Então se eu pensar que eu vou ser milionário daqui a um ano, isso pode acontecer? Porque tem muitos que divulgam essa ideia de que se eu só acreditar, só pensar, eu vou já chegar e conquistar aquilo. E as coisas não são bem assim. Na realidade, esses princípios que nós estamos falando, desse poder que a fé tem de nos fazer chegar em algum lugar, não são para as coisas que não necessitamos na nossa experiência. É para aquilo que efetivamente precisamos. Então, se nós tivermos que, no futuro, daqui a um ano, estarmos como milionários, porque isso faz parte de uma experiência que temos que aprender, isso irá acontecer sim, pela nossa fé, pela nossa confiança. Agora, se isso é algo prejudicial à nossa evolução, se isso será algo que vai nos tirar do roteiro que nós temos que seguir na presente existência, a nossa fé não atrairá isso para nós. Por isso que a fé, ela deve ser direcionada para as nossas realizações de natureza espiritual. Elas devem ser direcionadas para que alcancemos aquilo que é de natureza superior, porque todo o resto nos é dado naturalmente. Foi o que Jesus falou. Busca o reino dos céus. Busca a tua espiritualização, busca compreender as leis divinas, busca aprender sobre as leis espirituais. E aquilo que tem que acontecer na sua existência vai acontecer, será inevitável. O problema é que muitas vezes a gente está desintonizado com determinações divinas para a nossa própria existência. Nós estamos desconectados daquilo que viemos fazer aqui no mundo. E acabamos não colhendo frutos que podemos colher quando nós seguimos esse caminho. Por isso que devemos meditar muito, refletir muito sobre o sentido da nossa existência. Eu atendo aos objetivos espirituais da minha atual encarnação? Eu renasci, assumi um corpo físico, estou vivendo aqui e eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer aqui? Estou fazendo corretamente isso? Quando eu passo a vivenciar a minha experiência terrena, quando eu usufruindo a minha vida, eu estou realizando isso de natureza espiritual, as coisas acontecem. Por isso que não devemos gastar a nossa expectativa, a nossa vontade, a nossa fé, desejando as coisas secundárias da vida. Devemos desejar as realizações maiores do Espírito. E aquilo que terá que acontecer para nós, virá. Nós seremos intuídos, nós seremos direcionados. Há pessoas que conseguem, às vezes, realizar muitas coisas, até materiais, a partir do praticamente do zero. Agora, por que que elas conseguiram isso? Porque elas foram realizar aquilo para o que elas vieram. Às vezes, impulsionadas pela dor, pelo sofrimento, elas são levadas a tomar determinadas atitudes para solucionar os seus problemas. E, por terem tomado as atitudes certas, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Então, se a gente investir pesadamente na nossa vida emocional, se a gente se dedicar profundamente à nossa vida afetiva, buscando o equilíbrio dos nossos sentimentos, se a gente aplicar dedicação em buscar equilíbrio espiritual, mental, buscando sintonizar o bem, nós vamos descobrir naturalmente o que temos que realizar. Para alguns serão as realizações materiais mais significativas, para outros serão realizações culturais, para outros serão uma realização familiar, para todos será sempre o quê? O equilíbrio que nós vamos alcançar, e nós vamos ter essa força, esse potencial de vencendo desafios. Então, é por isso que devemos alimentar a nossa fé e a nossa confiança. Porque quando a gente confia, tudo que nós vamos poder realizar vai se tornar mais claro para nós. As coisas vão sendo mostradas e nós só temos que seguir o caminho. Naturalmente, serão mostrados muitos caminhos. Os caminhos que nos levam ao progresso espiritual são mostrados pela espiritualidade. Os caminhos que nos levam a desvios e perda da direção que temos que seguir, eles são mostrados pelo mundo, são os desafios da vida. Nós vamos ter que, muitas vezes, até percorrer esses caminhos tortuosos até a gente adquirir a experiência e perceber o que devemos seguir. Mas se a gente acreditar que a gente não pode prosseguir, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente não confiar que essa assistência espiritual se faz por nós, nós não vamos alcançar realização nenhuma. Então, a fé é capaz de nos dar, sim, essa lucidez, é capaz de nos dar, sim, essa visão de futuro de que poderemos alcançar essas realizações. E uma forma de detectar se estamos seguros nessa nossa forma de crer, nessa forma de agir, é percebermos se nós somos pessoas mansas, pacíficas, pessoas que são dotadas de compreensão para com o semelhante. Porque quando a gente tem essa disposição interna, é um indicador de que nós estamos no bom caminho. É um indicador de que a nossa fé é uma fé sólida, é uma fé segura. Por outro lado, quando nós somos perturbados, irritadíssimos, nervosos, nós somos pessoas difíceis no trato, nós estamos sempre em um estado perturbador da nossa própria paz e da paz do outro, significa que a nossa fé, ela ainda não está fundamentada nas maiores certezas. Significa que, na verdade, nós estamos com medo da vida, porque não estamos confiando plenamente. Porque com o medo é que nós permitimos que a violência aflore em nós e se manifeste nas nossas relações. Então, uma forma de identificarmos a nossa fé verdadeira é essa. O meu trabalho, a minha persistência é com calma, é com tranquilidade, é sabendo que eu venço as lutas dia a dia, minuto a minuto. Se eu sinto isso, eu estou com a fé inabalável, eu estou com a fé segura que me conduz às realizações. Agora, se eu faço tudo de maneira perturbada, tumultuada, conflituosa, é porque eu ainda estou inseguro, eu não estou com certeza naquilo que eu estou realizando. Porque a fé sincera e verdadeira, ela é calma, ela confere paciência, porque ela está apoiada o quê? Na inteligência, na certeza, sabendo que nós vamos alcançar os nossos resultados. Ela está alicerçada principalmente na compreensão de que temos que passar aquela fase que estamos vivendo agora. temos que viver aquela experiência. Então a fé verdadeira é aquela que nos dá essa calma e essa certeza de vencer os obstáculos. Por outro lado, nós temos que ter cuidado para não confundir fé com presunção. Presunção é aquele estado em que nós nos encontramos quando nós acreditamos que vamos realizar coisas que realmente serão impossíveis para nós. Isso é presunção. E a forma de a gente descobrir, de a gente perceber isso, é quando a gente acredita mais nas nossas forças do que no poder divino. Quando a gente acredita mais de que nós fazemos porque nós somos melhores, de que porque nós temos um poder ilimitado. Isso é a forma de identificar se o que sentimos é presunção ou fé. Quando eu acredito que algo vem de Deus e virá no momento certo, e eu confio nisso, isso é fé. E não podemos nunca esquecer que o nosso pensamento, quando ele acredita que algo é possível, ele é capaz de modular, modificar, direcionar elementos que existem, que estão na dimensão espiritual da vida, os fluidos espirituais. O nosso pensamento, ele é capaz de mobilizar esse material do mundo espiritual e fazê-lo produzir inúmeras situações, fazê-los modificar inúmeros quadros. Para a maioria das pessoas, o pensamento, com fé, com certeza, com confiança, vai agir principalmente na sua cura, por intermédio de modificações desses fluidos, que se tornam verdadeiros medicamentos para o nosso corpo. Por isso que a fé, quando sincera, a fé legítima, ela tem o poder de levar o indivíduo até mesmo à cura. Por isso que quando nós estamos no momento do passe, nós temos que confiar, termos certeza absoluta de que nós estamos ali sim sendo tratados, sendo curados, sendo restabelecidos. Se a pessoa que recebe o passe, ela tem essa confiança de que ali realmente existem forças poderosas que estão agindo em favor dela, ela obterá a cura que ela precisa. Talvez não será a cura plena ainda, porque a doença é uma experiência que termina no momento certo da nossa existência. Mas o alívio e o caminho para atingir essa cura, nós estaremos já com segurança percorrendo. Então, a fé é capaz de nos fazer realizar coisas que nós nem imaginamos. Há um episódio em que Jesus vivenciou com Pedro, muito significativo e que é narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Jesus tinha se retirado por algum tempo para as suas meditações e os discípulos ficaram reunidos entre si e eles estavam no barco, em meio a uma tempestade. E eles ficaram impressionados quando observaram uma figura humana se aproximando, caminhando sobre as águas. A primeira reação que tiveram foi de achar que ali se tratava de um fantasma. E eles então ficam ali admirados, assustados, preocupados, pedem para que aquele fantasma se afastasse. Essa passagem ela é interessante porque revela que as pessoas do templo de Jesus e até mesmo antes já acreditavam na aparição dos mortos. E aí o que acontece? Jesus fala: acalmem-se, sou eu. E eles ficam admirados de ver o mestre com o seu corpo ali pisando as águas. Pedro fica maravilhado com a situação e fala: Jesus, me ordene para eu ir até você. Nesse momento, o que dá a Pedro essa força, que dá a ele a ideia de que ele também poderia caminhar nas águas, é a confiança inicial que nasce nele de observar Jesus fazendo algo extraordinário. E ele que já tinha observado tantos fatos incríveis, ele confia naquele momento. Ele tinha já uma experiência que dá a ele coragem para se propor a fazer aquilo. Só que ele espera que Jesus diga que faça. E Jesus fala: venha, Pedro. E ele se dispõe a andar e ele começa a caminhar sobre as águas. O que se passa nesse momento é a manipulação desses fluidos que eu citei agora há pouco. Jesus mentalmente está criando uma base sólida sobre as águas para caminhar, porque com o seu pensamento pleno de fé, de confiança no poder que ele sabia que ele possuía, ele consegue modular esses fluidos espirituais e dar a eles a consistência da matéria sólida para que ele pisasse. E Pedro, confiando em Jesus, ele acredita que é possível fazer aquilo. E ele caminha então sobre as águas, só que um vento mais forte acaba dando a ele a sensação de medo, de dúvida. Que situação mais louca, mais insólita é essa de alguém pisar sobre a água e não afundar? É nessa hora que ele começa a afundar, por quê? Porque o seu medo, a sua sensação de ameaça, acaba tirando dele a certeza de que ele podia estar fazendo aquilo. É a hora que ele começa a afundar e, desesperado, ele pede para Jesus para salvá-lo. E Jesus o traz de novo à tona e caminha com ele finalmente para o barco. E Jesus fala para ele então assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Veja, ele teve uma fé pequena, inicial, que permitiu ele iniciar algo extraordinário. Só que por duvidar que aquilo era possível, por sentir ameaçado, ele não consegue mais fazer e ele acaba se afundando. Quantas experiências na vida nós passamos assim como Pedro? Nós acreditamos que algo era possível, até confiamos em Deus, mas no meio de uma pequena ameaça a gente duvida. A gente não acredita que é possível continuar nossa trajetória. E o que que acontece? Nós afundamos no mar da vida. Nós não conseguimos nos realizar. E aí o que que acontece? Nós temos que pedir socorro. E nós somos socorridos e somos resgatados. Só que nós não aprendemos com a experiência. Nós não entendemos que aquele momento em que fraquejamos, aquele momento que vimos que as coisas fugiram do nosso controle, foi porque em algum momento nós deixamos de perseverar, porque deixamos de acreditar, deixamos de confiar num poder maior que nos sustenta e nos conduz. Então, se nós não quisermos mais sentir essa sensação de perda de controle, de afundar, de perder a nossa segurança, nós temos que alimentar e sustentar a nossa fé permanentemente. Nós temos que cultivá-la como essa semente. Agora, nesse mundo, como desenvolver isso? Como ter essa força? É buscar a compreensão da vida. É buscar o sentido da nossa existência. É entender por que as coisas acontecem, como elas acontecem, o que determina que elas acontecem. É buscar a compreensão. Se quisermos ter uma fé inabalável diante de qualquer situação da vida, em qualquer época, nós temos que fundamentar essa fé no conhecimento que nos dê a razão, no conhecimento que nos faça entender o que é possível e o que não é. Por isso que nós temos que buscar tanto o conhecimento espiritual superior. Por isso que no Espiritismo valorizamos tanto a formação e o conhecimento espiritual. Buscar aprender cada vez mais sobre vida espiritual e aplicar esse conhecimento em nossa experiência, que é o complemento da sua aprendizagem. Se quisermos ter então a fé inabalável, que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, se quisermos ter a fé raciocinada, que é tão apregoada no Espiritismo, devemos fundamentá-la no conhecimento das leis divinas. Por isso que devemos buscar o estudo permanente dessas informações tão valiosas que recebemos do mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a força para que a gente desenvolva essa fé em nós, nos dê essa confiança e que possamos experimentar isso desde já em nossas vidas. Muito obrigado.